louvar. Ei, ei, Varua, vem conhecer o meu templo, pra tu sentir a presença. Se tu ficar, eu digo ameia. Essa bênção ninguém te traga. A igreja é minha casa, Varua abençoada. Ei, com Deus você nunca mais tá sozinha. Ele preenche sua vidinha. Vai ter bênção lá na minha igreja. Vive na paz do Senhor, Ele te preenche com o seu amor e nada lhe falta. Sabe que Ele vê tudo, te protege do mal do mundo. Deus é o sol e a lua, na tua felicidade Ele atua. Deus, tudo de bom Ele acentua. Tudo posso naquele que é minha cura. Eu não sei mais viver sem o amor de Deus. Ó Senhor, minha vida é tua. Ele é o Deus que traz a tua cura. Veio pra desentortar sua vida cura. Seu amor é lindo, raro e especial. Então vamos, varão, uma igreja pro culto. O nome dele é santo, o diabo se assuste. Viver pra te ver, orar, Deus abençoa. Eu vi você com uma Bíblia, foi um sinal que Jesus tá voltando, procura. Ei, ei, Varua, vem conhecer o meu templo, pra tu sentir a presença. Se tu ficar, eu digo ameia. Essa bênção ninguém te traga. A igreja é minha casa, Varua abençoada. Ei, ei, com Deus você nunca mais tá sozinha. Ele preenche sua vidinha. Vai ter bênção lá na minha igreja. Vive na paz do Senhor, Ele te preenche com o seu amor e nada lhe falta. Jesus, tenha fé, lá com o mundo. Salva, tenha fé, Jesus, larga o mundo, Jeová, tenha fé, larga o mundo. Ei, ei, Varua, vem conhecer o meu templo, pra tu sentir a presença. Se tu ficar, eu digo ameia. Essa bênção ninguém te traga. A igreja é minha casa, Varua abençoada. Ei, com Deus você nunca mais tá sozinha. Ele preenche sua vidinha. Vai ter bênção lá na minha igreja. Vive na paz do Senhor, Ele te preenche com o seu amor e nada lhe falta.